Cara amigo Bezerra, a saudade tem apertado tanto meu peito que resolvi reunir velhos amigos nossos para relembrar um pouco da sua obra. Sei o quanto você é perfeccionista, então tenho tomado muito cuidado com tudo. Arranjos, harmonias, vocais e principalmente a sua batucada. Lembro de como você me alertou da importância dela, a batucada. Aqui na terra anda tudo meio igual. Canalhas, caguetes, otários, políticos corruptos. Mas malandro é malandro mesmo e não se curva pra nenhum deles, tu sabe, né? Aquele nosso samba falando do Plant Ramp virou hit, um novo meio de comunicação, a internet. Rapaz, já se foram tantos amigos depois de você. Espero que tenha encontrado todos aí em paz, hein? Tenho lhe dizer que amo a música e sou muito grato por tudo que ela tem feito por mim. Isso se estende a você, Bezerra, um ídolo e grande amigo que foi influência e inspiração. Bem, vai daqui um abraço do seu parceiro, Marcelo D2. PS, não se faz mais malandro como antigamente.